Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, você! Tudo bem aí? Tudo legal? Tô chegando, hein? Mais uma vez, com certeza, com todo prazer, aqui, na sua rádio. Para toda a nossa rede, são mais de 108 rádios, Brasil, Portugal, Paraguai. A você que nos acompanha via internet e a você que nos assiste também, sempre pela tvcp1.com. Muito obrigado, né? Você escuta as entrevistas aqui, depois vai lá no site da tvcp1.com e assiste lá, tá vendo nos meus blogs, nas redes sociais do Carlos Pitty aí, tá bom? Obrigado, viu, gente? Na próxima hora, vamos que vamos! Tem Carlinha com os lançamentos, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico, tem entrevista exclusiva com os melhores artistas da música sertaneja e pra começar, Carlos Pitty, bora, bora, bora! Sinto falta de nós dois. Como eu quero te encontrar e reviver tudo de nós dois. Você escolheu o seu caminho e eu fiquei aqui sozinho com a falta de você. Nunca pensei em te esquecer. Meu lado esquerdo ainda é teu. O meu beijo só te chama, o cobertor ali na cama sente a falta de nós dois. Uma parte de mim quer outra alguém, outra metade diz que não. Uma parte de mim vai além, mas quem manda é meu coração. Meu coração. Pra sempre eu vou lembrar de nós dois. Te quero e com você desejo estar. Te espero ao meu lado pra viver o amor. Te adoro, eu preciso de você. Sinto falta de nós dois. Tem vontade assim. Nunca pensei em te esquecer. Meu lado esquerdo ainda é teu. O meu beijo só te chama, o cobertor ali na cama sente a falta de nós dois. Uma parte de mim quer outra alguém. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. Aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Música.

cidade. Você conhece ele, mas já eu vou contar. Ele nasceu em uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Altinópolis, onde morou até os 4 anos. O Rodrigo já nasceu com DNA artístico, porque a família do pai era circense. E seu avô materno fazia parte de uma dupla sertaneja que cantava em festas do interior de Minas Gerais. Em 2007, ele foi convidado para fazer a sua primeira participação na Rede Globo. Depois da primeira participação, ele nunca mais parou. Fez participações no Linha Direta, Paraíso Tropical, Zorra Total, Ciranda de Pedra, Caras e Bocas, e o seu último papel foi o vilão Berto, de Gabriela. Vou lançar a nova música de trabalho dele então aqui para você conhecer. Rodrigo Andrade, Só Me Beija. Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço. Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço. Eu vim pra farra, hoje eu vou me divertir. Bora que o bicho vai pegar. Agarradinho, eu quero ver você suar, suar. Não tenha medo, eu sou profissional. Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal, mal, mal, mal. Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço. Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço. Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço. Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço. Vem pra cá, morena. Eu vim pra farra, hoje eu vou me divertir. Bora que o bicho vai pegar. Agarradinho, eu quero ver você suar, suar. Não tenha medo, eu sou profissional. Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal, mal, mal, mal. Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço. Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço. Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço. Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço. Assim, ó, quem sabe? Tá bonito. Tá lindo. Beija com Rodrigo Andrade. E a próxima música que eu vou lançar hoje é de uma dupla que tá voltando, hein? Alan e Aladdin. No ano de 2006, a dupla se desfez buscando novos horizontes, onde Alan deu sequência à dupla com novos parceiros e Aladdin seguiu carreira solo. Mas o destino, através dos amigos e fãs de Alan e Aladdin, Ivair e Marrone da dupla Bruno e Marrone, resolveram então convidá-los para uma roda de viola na casa de um amigo na cidade de Goiânia. Relembrando algum sucesso, surge então a ideia da volta. Ou seja, Alan e Aladdin estão de volta na estrada. E eu vou lançar a nova música de trabalho deles, que tem participação especial da dupla Bruno e Marrone. Alan e Aladdin, com participação de Bruno e Marrone, Não Vá! Lançamento, lançamento. Música.

perto no meu pé. Será que ainda somos quando falo de você? Tudo tem a hora certa pra acontecer. Você sabe se for pra ser. Pode passar o tempo que for, e a chama do amor não se apagará. Eu vou deixar na sua vida, eu sei tudo de você. Sou seu poço, seu vizinho, até sem nos conhecer. Você sabe que eu existo, amor platônico, história da vida real. O que eu sinto por você é algo imortal. Distante dos meus olhos, mais perto do meu pé. Será me dá soluço quando falo de você. Amor platônico, história da vida real. O que eu sinto por você é algo imortal. Distante dos meus olhos, mais perto do meu pé. Será me dá soluço quando falo de você. Eu sinto por você, é amor imortal. Distante dos meus sonhos, mais perto do meu viver. Será me dá soluço quando falo de você. Quando falo de você. Quando falo de você. Programa do Carlos Pitty, enviando. Enviando sucesso. Segura assim com Anderson e Alisson. Dessa pele, do seu cheiro, do seu beijo, da tua presença. É a saudade e ninguém sabe como deter. Tá me matando, sufocando, torturando, judiando, acabando comigo. Essa saudade me maltrata por não saber onde você está, o que está fazendo. Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim. Onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa, o amor que um dia foi meu? Onde você está? Tô com saudade dessa pele, do seu cheiro, do seu beijo, da tua presença. É a saudade e ninguém sabe como deter. Tá me matando, sufocando, torturando, judiando, acabando comigo. Essa saudade me maltrata por não saber onde você está, o que está fazendo. Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim. Onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa, o amor que um dia foi meu? Onde você está? O que está fazendo? Se continua vivendo tão bem sua vida sem mim. Onde você está? Será que está vivendo com outra pessoa, o amor que um dia foi meu? Onde você está? Onde você está? Quando você olhava meu no meu coração acelerou, me fez sentir a força do amor. Hoje fiquei te namorando e você me observando, seu sorriso me encantou. Queria tanto saber o seu nome, seu endereço, seu telefone, e na sua casa pra te namorar. mas que vontade de te dar um beijo, te levar comigo, matar meu desejo, e no seu colo dormir e sonhar, te manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado, e te levar pra ver o céu, o sol, o mar, e ficar do seu lado, te manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado. E te levar pra ver o céu, o sol, o mar, ficar do seu lado, sempre do seu lado, sempre do ladinho. Quando seu olhar bateu no meu coração, acelerou, me fez sentir a força do amor. Quando me fiquei te namorando, vi você me observando, seu sorriso lindo me encantou. Queria tanto saber o seu nome, seu endereço, seu telefone, vem na sua casa pra te namorar. Mas que vontade de te dar um beijo, te levar comigo, matar meu desejo, e no seu colo dormir e sonhar, me manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado, e te levar pra ver o céu, o sol, o mar, e ficar do seu lado, te manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado, e te levar pra ver o céu, o sol, o mar, do seu lado, te manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado, e te leva pra ver o céu, o sol, o mar, e fica do seu lado, te manda flores todo dia, ser seu namorado apaixonado, e te leva pra ver o céu, o sol, o mar, e fica do seu lado, sempre do seu lado. A gente foi ficando e veja no que deu. O amor aconteceu. De uma brincadeira a gente se envolveu. Quem se apaixonou fui eu. Quantas vezes eu tentei fugir, não consegui. Se me prendeu no seu olhar, então me deixa te amar. Quero estar na sua. Programa Carlos Pitti. Pronta pra me amar. Um sonho de encanto e magia que eu fui o escolhido pra realizar. Só pode ser o cara lá de cima que mandou você pra me completar. Sonhei pra mim um amor assim, de corpo, alma e coração, amor pra sempre, eternamente, pra essa vida e outras que virão. Sonhei chega assim do nada, toda linda, pronta pra me amar.

olha o choro. Chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, Deus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Agora engole assim, ó. Engole o choro. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro. Chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, Deus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Engole o choro. E esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro. Chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, Deus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Engole o choro. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ouvintes do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitt. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal. Eu sou a Fátima Leão. Eu também estou com o Carlos Pitt. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitt. Aqui é o Seba do Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas. Os melhores artistas estão aqui. Ok, gente. Tô aqui, ó, na sua rádio. Um abraço a você do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Bahia, você do Brasil todo, você de Portugal também. Alô, pessoal de Portugal, ouvindo a gente, ora pois, muito obrigado. Pessoal também do Paraguai e a você que nos acompanha via internet, tudo de bom pra você, tá bom? Gente, agora é hora de trazermos a Miroca com as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Olha só, o Michel Teló continua nos Estados Unidos. Mesmo sem fazer show nessa última semana, ele tá correndo muito porque os passeios que ele eventualmente faz estão servindo de material para o seu documentário atualmente exibido pelo canal Multishow. Nessa semana, ele postou fotos na internet em frente ao famoso letreiro de Hollywood. E nessa semana também circulou na mídia que os shows realizados pelo cantor Luan Santana nos Estados Unidos, mais especificamente na pequena cidade de Newark, bem próxima de Nova York, não tiveram um número muito grande de público. A assessoria de imprensa do cantor apressou-se em divulgar nota oficial esclarecendo que tais notícias eram informações maldosas de um escritório dos Estados Unidos, concorrente do escritório americano que contratou Luan. Entenda-se aqui, contratantes de Gustavo Lima. Segundo eles, a cidade de Newark, em Nova Jersey, ficou devastada com a passagem do furacão Sandy, que chegou aos Estados Unidos 3 dias antes do show do cantor Luan Santana. Esta cidade foi uma das que mais sofreu com a passagem do furacão, considerado o 5º maior da história dos Estados Unidos, e deixou seus habitantes sem combustível, sem casa, sem comida, sem estrada, sem energia elétrica, sem internet, sem telefone, sem nada, né? Porém, quando a equipe do cantor Luan Santana chegou à cidade, foram informados que haviam muitos ingressos antecipados vendidos para o show e que a população estava precisando de uma grande festa para levantar o ânimo do pessoal, né? Recomeçar a vida, esquecer o desastre que o furacão tinha provocado. Em respeito aos fãs e ao público que estava presente no local do show, Luan Santana subiu ao palco sim, já que o outro artista sertanejo brasileiro contratado havia cancelado sua apresentação devido à falta de público. O cantor Luan Santana fez 3 apresentações nos Estados Unidos nessa turnê, essa em Newark, na Flórida e em Boston. Em todas as cidades, o público composto por brasileiros que residem nos Estados Unidos o recebeu com muito carinho e respeito, compareceu em peso e cantou do início ao fim do show. Daniel se apresentou na semana passada aqui em São Paulo em um musical inédito sobre sua vida, de nome Daniel 30 anos o musical, claro, em comemoração aos 30 anos de carreira. Em vez de um show padrão, o criativo Daniel escolheu a linha teatral para mostrar, entre outras coisas, o seu novo trabalho. O cantor contracenou com uma equipe de atores e bailarinos que cantaram ao seu lado músicas desde a época de João Paulo e Daniel e narraram as histórias de Daniel desde menino até os dias de hoje. Nessa semana ainda, Daniel gravou o DVD Xuxa Só para Baixinho, netinhos, 12, com uma das suas filhas, a Lara. A canção gravada foi um country. E eu quero convidar você para assistir no www.tvcp1.com aos vídeos dos shows mais animados de São Paulo. Nessa semana, a TVCP1 invadiu uma balada no ABC Paulista, no Country Beer, com shows de Anderson e Alisson, Carlos Pitt e muita gente boa. Bora lá assistir, gente, que tá bom demais. E o Carlos Pitt continua sua carreira, compondo para os grandes nomes de sucesso da noite paulista e cantando com eles. Acompanhe tudo isso e muito mais no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza? Ok, ok. Então vamos lá. Gente, tem novidades também no meus blogs, nas minhas redes sociais, dos artistas que estão gravando, que estão lançando músicas que eu compus, né? Só citar pra vocês as mais recentes aqui, que a gente, lógico, que vai estar lançando aqui nos programas próximos também, né? Por exemplo, vamos lançar em breve aqui uma música que eu compus em parceria com o André Morales, que se chama Vai Piriguete, gravado pelo Jesus Ortega, também o grupo São Marino, 5 Minutos, que vai estar sendo lançado aqui também, Carlos Pitt com Roger Robson, Cada Enxadado Uma Minhoca, e hoje eu vou lançar aqui pra você uma música com um cantor da Bahia. Alô, pessoal da Bahia, eu fiz uma participação e ele gravou uma música minha também, né, gravada aqui em São Paulo. É o cantor Raimundo Neves, é o cantor do forronejo, do estilo, do perfil da Bahia, é o ídolo do pisadão. Eu fiz uma participação no CD dele, uma música que eu compus e ele gravou. Vamos lá, Carlos Pitt fazendo participação especial no CD do cantor Raimundo Neves. Vamos meter o pé na porta, vamos lá, vamos meter o pé na porta, simbora, gente. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Eu já chorei, bebi, caí na rua. Eu já fiz bobeira até cair na sua. Eu errei, falei, me senti culpado. Já cansei, notei que o barco tá furado. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais. Dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais. Dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. E pra cantar comigo, Carlos Pitt, grande compositor. Ô, Raimundo Neves, meu irmãozinho. Bora cantar, vamos meter o pé na porta então, meu filho. Simbora, sim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais. Dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais. Dá uma resposta pra mim. Uá, Rocha, vamos lá. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, sigo minha vida e você segue aí. Canta, meu filho, vai lá. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Aí sim, Raimundinho. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Essas mulheres matam mais, homem do céu. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. Vou falar do amor de verdade. Vou começar pela melhor metade.

curtindo parado, vendo ela mexer, vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão. Assanhada, é o som do Gustavo Lima, fechando aqui, ó, tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt, para toda a nossa rede. Obrigado, gente, fiquem com Deus, até a próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, para toda a nossa rede, para 108 rádios. Obrigado, gente, valeu, fiquem com Deus, volte sempre aqui, hein, ouvindo a gente, um abraço, tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.